Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Egberto Gismonti. Eu confesso que o programa de hoje foi um dos mais difíceis de preparar em toda a nossa série brasileira. Para início de conversa, ainda há dúvida se ele é de fato um violonista ou um pianista que toca violão. É um músico com uma obra imensa, desigual, difícil de avaliar a partir de um ponto de vista fixo. Compôs de tudo, desde canções simples até sinfonias, mas a nossa experiência musical parece ser insuficiente para dar conta de sua inspiração. Ele resiste à análise baseada em critérios adequados exclusivamente para jazz, ou exclusivamente para música popular, ou para música clássica. É quase uma assombração. Quando imaginamos conseguir capturá-lo, ele aparece em outro ponto, sob outro disfarce. Seja por sua imaginação torrencial ou pelo perfeito domínio do métier que lhe permite deixar uma marca profunda em seus ouvintes, poucos compositores brasileiros de qualquer gênero desde a geração de Villa-Lobos e Guarnieri trazem este selo de grandiosidade que cria um gênero para si mesma. Egberto Gismonti. Egberto Gismonti nasceu em Carmo, interior do Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 44. Filho de pai libanês e mãe italiana, ele tinha um avô e um tio que eram maestros de banda. Ele diz que seu pai, que era muito pragmático, queria que os filhos estudassem um instrumento, uma língua e contabilidade. Como os libaneses prezavam uma educação meio aristocrática, ele começou estudando piano em conservatório, mas a sua mãe queria ouvir as serestas e o convenceu a estudar violão também. Se o estudo de piano foi formal, o de violão não havia em sua cidade, então ele inventou seu próprio método, transcrevendo os estudos de piano para violão e tirando de ouvido discos inteiros de Baden-Powell. Estes dois pilares são mais que evidentes no seu edifício violonístico. de Egberto Gismonti, dança número 2, com o autor ao violão, Zeca Assunção ao baixo e Jacques Morellenbaum ao cello. Gismonti cresceu musicalmente bilíngue em vários sentidos. Ele estudou piano com nada menos que Jacques Klein, mas começou a despontar profissionalmente quando sua música O Sonho foi apresentada nos históricos festivais internacionais da canção dos anos 60. Logo em seguida, foi para Paris, onde estudou composição com Jean Baraquet e análise com Nadia Boulanger. Ficaram algumas obras para violão solo desta época claramente destinadas à sala de concertos, como uma homenagem a Webern e esta Central Guitar, que perdura no repertório de concerto. Thank you. de Egberto Gismonti, Central Guitar, de 1973, tocada por Álvaro Pierri ao violão. O curioso é que esta obra, apesar de não ter nada de casual em sua construção, já traz algumas constantes da abordagem violonística que Gismonti explora como improvisador. O uso da percussão da mão esquerda como elemento melódico, essa preferência por arpejos que criam um contínuo sonoro e passagens executadas unicamente pela mão esquerda que tem o ritmo marcado por intervenções incisivas da direita. Ao mesmo tempo em que ele flexionava os músculos nesse tipo de composição, Gismonti continuava o trabalho como arranjador e lançava seus primeiros discos, que eram predominantemente discos de canções, onde ele frequentemente atuava cantando. O seu primeiro disco, entretanto, traz um solo célebre, Salvador, que trai bem a influência de Baden-Powell. De Egberto Gismonti, Salvador, com o autor ao violão, Sérgio Barroso ao baixo e Wilson das Neves à bateria, numa gravação de 1969. Ao longo dos anos 70, percebemos uma violenta exploração de possibilidades de discurso musical que refletem o crescimento de sua carreira no circuito internacional, especialmente na Europa. É como se fosse uma guinada estética a cada LP. A Academia de Danças de 74 já é totalmente instrumental. Corações Futuristas é um verdadeiro estudo da nova geração de teclados e sintetizadores que ainda não eram tratados de forma artisticamente relevante. Isso coincide com a criação de temas que são hoje standards da música instrumental brasileira: Água e Vinho, Café, Baião Malandro, Frevo, Palhaço, Louro e dezenas de outros. Mas uma guinada totalmente inesperada e que definirá a linguagem de Gismonti em vários outros trabalhos é Dança das Cabeças, com um percussionista Naná Vasconcelos, um disco premiadíssimo que em duas únicas faixas, lado A e lado B, se configura como uma suite de fluxo de pensamento, onde temas emergem um dos outros num discurso reticente de extraordinário requinte timbrístico e dinâmico. Infelizmente, mostrar este trabalho completo tomaria o nosso programa inteiro, mas aqui está um trechinho com a faixa título Dança das Cabeças. de Egberto Gismonti, Dança das Cabeças, com o autor ao violão e Naná Vasconcelos à percussão. Como laboratório para uma trilha sonora, Gismonti morou com os índios Yawayapiti, no Xingu. Como eles não tinham uma língua em comum, ele ficou intrigado com a capacidade de comunicação não verbal, exclusivamente pela intenção e pelos sons musicais. Isso representou uma nova abertura de expressão que encontra seu veículo primeiro no disco Sol do Meio-Dia. Ouvimos de Egberto Gismonti, Haga, com Egberto Gismonti no violão Super 8, Ralph Towner no violão de 12 cordas, Colin Walcott, a tabla, e Naná Vasconcelos, a percussão. A partir daqui é difícil pinçar Egberto Gismonti. A sua relação com o selo alemão ECM contribuiu para o desviar de rótulos, já que esta é uma companhia com ênfase naquele jazz introspectivo de Keith Jarrett, de Jan Garbarek, mas que também abriga projetos de música étnica e de clássicos ultra cool. Gismonti definitivamente não é só jazz, ele não trabalha com os paradigmas do jazz. Ao mesmo tempo, ele lança trabalhos com sonoridade mais eletrônica, pela Odeon do Brasil, e mais recentemente pela sua própria companhia, Carmo. Ele tem esse ambiente onírico, essa sonoridade finamente granulada, essa gama de dinâmica, preocupação com uma estrutura global, essa ferrinha autocrítica, tanto de gosto quanto de artesanato na criação e desenvolvimento de temas. Então é evidente que a sua linhagem de música clássica, que vem especialmente de Vila Lobos, mantém uma inocência e um balanço que vem do folclore. Ou seja, ele gradualmente criou um gênero exclusivo que só podemos abranger com uma definição bem genérica: música de câmara contemporânea. Thank you. De Egberto Gismonti, Dança dos Escravos, com o autor ao violão, Jacques Morellenbaum ao cello e Zeca Assunção ao baixo, uma gravação que vem no disco Infância. Gismonti conta que, por ser pianista, ele sempre se ressentiu com as limitações de espaçamento harmônico do violão. Como resposta a isso, ele desenvolveu instrumentos com mais cordas que as seis usuais, que respondem muito por sua sonoridade característica. Por exemplo, neste trecho da trilha sonora do filme Quarup, ele usa um violão de 10 cordas, ele tem dois baixos a mais e duas cordas agudas repetidas, o que cria um espectro de ressonâncias e possibilidades de inversão únicas. Ele cria um efeito sinistro com o pedal no baixão, desenvolve os temas na região média e intervém com rasgueados nos agudos, expandindo assim a geografia sonora do instrumento. De Egberto Gismonti, Mutação. Com Egberto Gismonti, o violão de 10 cordas do disco Quarupi. Alguns trabalhos de Gismonti são puramente solísticos. Alma, de 86, é o que mais se parece com um verdadeiro recital de piano, onde ele coloca o virtuosismo em primeiro plano. Ele não tem um equivalente à altura como violonista, talvez seja até um pudor por se achar mais pianista que violonista. Mas o que mais se aproxima desse formato é Dança dos Escravos, de 89, um disco antológico onde ele usa uma profusão de violões de 8, 10 cordas e um violão requinto, mais agudo, que estrela essa faixa deliciosamente pueril, Alegrinho. Egberto Gismonti, Alegrinho, com um autor ao violão requinto, do disco Dança dos Escravos. Aqui esse estilo de ressonâncias, de arpejos, de melodias espiraladas que parecem rodear como um saca-rolhas infinito, de sequências cromáticas vila-lobianas, aqui está perfeitamente cristalizado. Um dos traços mais fascinantes dessas peças é como num processo perfeitamente consciente de criação, ele abre espaço para esse pulo do gato do subconsciente, numa rede de citações talvez até involuntárias. Por exemplo, na música Dois Violões, ele parece rasgar e colar um compasso do seu próprio frevo karatê. Mais na frente, há a intrusão das famosas sequências em terças de Villa-Lobos. Isso numa música que fica rodopiando o tempo todo e que dá a sensação de que Gismonti só manipula, gira mesmo, um material que já estava na cabeça do ouvinte por antecipação. Thank you. de Egberto Gismonti, Dois Violões, com Egberto Gismonti tocando os dois violões, do disco Dança dos Escravos. Gismonti tem o poder de criar uma atmosfera de devoção. Foi das poucas vezes que presenciei um concerto em que o público aplaudiu de pé no início, espontaneamente, antes dele tocar uma nota sequer. A sua origem árabe lhe dá a aparência angulosa de um sheik. Em comum com Villa-Lobos, ele já nasceu um monumento. Ele é um homem grande, tonitruante. Isso, essa presença, aliada a uma devoção diária, uma atitude extraordinariamente respeitosa com relação à música e a seu próprio talento, torna-no uma figura de ares legendários. Ele mesmo diz: doamos a vida a algo que não existe. Eu sou do time daqueles que colocam a música antes de qualquer coisa. Ela passou a ser minha, algo que reverencio todos os dias para estreitar essa relação. Nossos profundos agradecimentos a Eugênio Reis por ter fornecido várias faixas e informação muito relevante para a elaboração do roteiro e, como sempre, a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.